Olá, meu amigo, que bom que você veio. Divirta-se e aprenda com a AS Sul. Pra viajar com Gaia, descobrindo a energia, conhecer essa riqueza e cuidar da natureza. Pode sentar, se acomodar, preste atenção, teatro, arte, muita informação, já vai começar, chega mais diversão, consciência e preservação, AES Sul.